Mano, maconha é o cara. Falou maconha é o cara. Gordinha da escada, gorda da escada. Gordinha da escada, gordinha da escada. Acabou o busão, acabou o busão. Acabou o busão, acabou o busão. Pra encontrar a gordinha da escada e o Merlin Benson.